gente tem tão pouco, mas sempre está ajudando, ajuda bastante. É, rapaz, não importa como e quando, é, quando você ajuda o próximo, Deus ajuda você também. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem tudo que se perde é de fato um prejuízo. Nem toda lágrima é dor, e nem toda graça é um sorriso. O meu, o seu caminho, é, não são muitos diferentes. Tem espinhos, pedras, buracos, mas não desanime por nada. Até um tropeção, é um tropeção, leva você pra frente. Bom dia, gente, seja bem-vindo. É energia renovada, Fagner, 9:15. Bom dia, com o escritório Focus e Contabilidade, com os amigos patrocinadores, Supermercado Bandeiras, Colchões Castor, Ótica Veja, Ferragens Paulista, JR Despachante Miguel Semijoias, Real Móveis, tem ainda comigo Estermar Confecções 2K, Centro Automotivo, Solomax Tratores, Panificadora Pão Real, também tem Casa de Carne do Chefe, a Potência da Carne, Poliarte Adesivos, Santo Antônio Madeiras e Forro de PVC, Churrascaria Borsato, Conveniência Borsato, tem ainda Mitora Lanches. É, rapaz, você acha que acabou? Status Motel, Banca do Fúrio, MF Calhas, Agrocão, Imobiliário Oswaldo Cruz. E vem aí, hein? Vem aí a Luque Chique. Bom dia, gente! Bora! Hoje tem sorteio pra fazer a festa com vocês. Daqui a pouquinho começa Sirlene Ferreira. Bom dia, Fernando Turquete. Bom dia também, meu amigo. Quem mais? Laser Som. Vem pra Cavalgada em Pauliceia, Kleber. Bom dia. Opa, Fabiano do Laser Som lá em Dracena. Tá na Cavalgada. Olga Batoque já acordou dançando. Luiz Batoque tá dançando assim, ó. Hoje ele vai chegar na bote com os pezinhos dançando, rapaz. Foi lá, eu tô sabendo. Foi lá no Tardo Flashback do Neguinho. Angela Bonfim também, bom dia. Lurdinha Reguini, bom dia. Alô, Carlinhos Pulamento. Comeu dois frangos ontem na quermesse. E eu vi. Opa, Lúcia Galheira, bom dia. Francisco Tortolero, professor Chicão, bom dia. Vilma Conduta, bom dia, gente. Só tô esquentando a garganta porque a semana foi do pega. Bom dia, Fagner. Bom dia. E a nossa locução é pra cima, é no pega. Hoje tem, ó, o sorteio da Banca do Fúrio. Ô, Paulinho, você tá de folga, Paulinho? Eu tô trabalhando, já apareceu ali. Bom dia, Kleber Moreno. Hoje, em Panorama. Ó, o professor Chicão, tá lá em Panorama. Eita, Lenzerson. Um dia eu vou trazer esse trio elétrico seu aqui, Oswaldo Cruz. Mas por minha conta, viu? Baruquinho Som vai trazer o trio elétrico ainda aqui. Vamos fazer um trabalho juntamente com a Clube Califórnia FM. Você topa? Faz um preço bom. Vamos trazer você aqui, meu filho. Alô, Luiz, do Escritório Fotos 917. Ainda vamos fazer o nosso programa ao vivo em cima de um caminhão trielétrico andando aí. Você duvida, Fábio? O 3 anos de Baruquinho Som. Vambora, meu filho. Alô, pare! Como que vai, meus amigos? Pau na máquina, Paulinho Fúrio tá trabalhando. Tá na feira da onde hoje será esse menino, hein? Salmourão é de sexta-feira, eu vi. Opa! Bora lá, o Fagner. Pra conversar, pra falar, é 3528-1088. Pode mandar seu zap. Fala comigo aí, fala que eu escuto, meu filho. Alô, Caborge. Caborge me mandou bom dia, era 4:30 da manhã. O homem que acorda cedo, esse Caborge, velho. Antônio Menezes Júnior, bom dia. E você acha que acabou, Fagner, a bateria de quermesse e eventos, Baruquinho Som vai passar, Clube Califórnia FM? Hã? Alguns eventos já passou. Agora é com nós, meu filho, ó, semana que vem, dia 15, tem quermesse. Ali no Paroquial é eu que tá, vou estar animando, eu, Kleber Moreno, vou estar lá, Baruquinho Som. Aí dia 22 nós estaremos em Salmourão, no dia 28 e 29 em Parapuã, na Praça da Matriz. Depois, no dia 6 e 7, tem quermesse em Salmourão, tem na Rosa Mística. Depois, no dia 22 de julho, tem leilão de gado na Venda Branca com Grande Almoço. Eu vou estar em todos esses, por favor. Você vai comigo. Que delícia! É, meu filho, é nóis. Alô, Chuchu da... Ali, ó, os meninos da Calha, MF Calhas, o Chuchu já acordou, meu filho. Alô, Chuchu, você não foi na quermesse, coloquei falta pra você. Alô, Nilde e Valéria, Cleiton, Léo dos Santos, até que enfim você voltou pra nossa live, hein, filho? Tinha sumido. Bora lá. Alô, Claudinho Contieri Gonçalves, bom dia! Só compra carne importada. Eita! E o nosso zap caiu ali, rapaz. Vou ter que desligar a live e ligar de novo, Fardé. É assim que funciona? É assim que funciona? Ah, meu Deus do céu! É, começa a incomodar. Ave Maria! Tem gente já para falar com a gente aí no Bom Dia? Pedro Panveco já foi lá pra feira livre. O Pedro escapa rapidinho, vai na banca do Fúrio. Alô, Paraná! Aumenta o som da corneta na feira aí, Paraná! Também quem mais tá lá? O Boca da Melancia. Alô, Boca! Tudo bem? Alô, Dona Cida, Elaine, todo o pessoal na feira livre. Alô, Valdir, Vitor! Tava na quermesse, ganhou um monte de prêmio e eu ganhei presente até deles. Eles ganham tanto presente, ele e o Festa, que me deram um de presente também. Esses meninos é danado, tô falando. Frio eu não passo mais. Aê, Claudinho, o nosso zap caiu, mas eu vou falar uma coisa pra você. Nós dá um jeito. É, rapaz, alô, compadre Gonçalves, como que vai? Ele calibra os pneus, apertou bem as ruelas, eu ferrei o meu cavalo. O zap já tá liberado aí, já tá liberado pra falar comigo. Ô, Barroquinho, bom dia pra todos do outro lado do rádio aí, os ouvintes da Clube FM, um bom domingo aí, um bom dia pra todos aí, vamos que vamos aí, né? Iniciar esse dia aí, graças a Deus. Barroquinho, me põe no sorteio aí do tu tá anunciando hoje aí, viu? Agora no sorteio, põe nesse sorteio aí, vou participar hoje aí, rapaz. É claro. Tamo junto aqui na Clube aqui, 24 horas ligado aqui, Churrascaria Bossato. Opa, aí a potência, Churrascaria Bossato e potência, Dizângela também, bom dia. Tânia, Targa, Zerial, bom dia, seja bem-vindo em nossa live. É, rapaz, o pessoal chegando. Tá onde, Tânia? Você tá em Presidente Prudente? Tá por onde? Fala comigo, fala que eu te escuto. 921, tem mais zap pra falar comigo? Que cinto bonito que o Nivaldo da Cela de Prata mandou, meu filho. Que cinto bonito, é lindo. Rapaz do céu. 921, tem moda boa pra começar? Ah, vou pegar um café, vou esquentar mais a garganta, porque vou falar. Daqui a pouco tem leilão de gado, Fagner. Você vai lá? Hoje tem a tal da costela no Tacho, Lagoa e o Marcão Albertoni. Eita! E aquilo lá é um ritual, né? Eles ficam tudo em volta do Tacho no bairro Guarani, gente. Daqui a pouco eu tô lá. É, valeu? A Tânia tá em Presidente Prudente. Obrigado pela sintonia. Bora lá então, vamos tocar moda? Quem vai cantar aí? É, 9h21. Toca essa moda então, é moda boa. O povo tá aguardando. Bom dia, gente! Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que No alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Clube FM 102,5. Aumenta o som. Kleber Moreno. A voz que balança o Brasil. Balança o Brasil. Simplesmente diferente. Não me peça pra sair da sua vida. Eu não consigo. O seu coração não pode me deixar nesse castigo. Sinto falta dos seus beijos e abraços, do seu carinho. O meu corpo grita e queima de desejos se estou sozinho. Tenho guardado dentro do peito um amor tão sincero.